Então, um bom dia a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Acredito que a maioria já deve ter visto numa rede social um vídeo que é bem divulgado de um cãozinho que está numa situação de abandono. É um animal repleto de agressividade, repleto de fúria, um animal bem pequeno, mas por causa do medo que ele se encontrava, por causa do sofrimento, porque era um animal abandonado, que estava numa situação bastante complicada, ele estava profundamente agressivo. E pessoas generosas, de bom coração, foram socorrer esse pequeno animal. Inicialmente precisaram tomar cuidado para se aproximar dele, porque ele poderia morder e machucá-los. Mas eles foram com técnica, com cuidado, inicialmente se aproximando dele com um objeto, foram trazendo ele, tirando ele daquele refúgio em que ele se encontrava, e esse animal foi cuidado, foi tratado, e depois ele se torna um animal só carinho, só amor, só ternura. Nós vemos nessa situação, em tantas outras que são divulgadas, e em tantas histórias que nos chegam, e talvez em nossa própria vida nós identificamos isso. O quanto gestos de amor, gestos de bondade, gestos de generosidade têm o poder de transformar a situação, o estado emocional. Seja de animais, seja o nosso, quando nós recebemos o carinho de alguém, nós conseguimos produzir algumas mudanças em nossas vidas. E é sobre isso que nós iremos falar nesta manhã. O quanto o amor tem o poder de transformar as nossas vidas. O quanto o amor é capaz de renovar situações e condições de vida. Esta manhã, o tema da palestra, O que os coelhos podem nos ensinar, é inspirada numa parte, num capítulo desse livro do José Carlos de Luca, chamado Feliz. Eu mesmo não conhecia esse capítulo e a dona Neidinha trouxe como a sugestão do mês. Como sempre, sugestões ótimas e maravilhosas. E ele relata o caso, então, de uma pesquisa que foi feita na década de 1970 com animais para verificar o impacto que tinha a alimentação no desenvolvimento de doenças cardíacas, doenças do sistema circulatório. E lá, nessa pesquisa, ela trazia então aqueles grupos de animais que eram coelhos, que eram tratados com uma dieta rica em alimentos que tinham colesterol e substâncias tóxicas diversas. E os animais apresentavam todo o desenvolvimento das doenças cardíacas. Mas tinha um grupo de animais que também estava recebendo aquela dieta pouco saudável, aquela dieta agressiva, que não estavam desenvolvendo as doenças como era de se esperar que os outros grupos de animais desenvolviam. E esse grupo de animais, ninguém entendeu inicialmente por que estava acontecendo isso. Ele então, mais tarde, vão descobrir de forma até acidental, e é interessante que muitas coisas na ciência são descobertas às vezes de forma acidental, entre aspas, né? Foram descobrir que esse grupo de coelhos que estava ali resistindo àquela dieta agressiva que provocaria doença, era um animal que era tratado por um estudante que tinha grande afeição pelos animais, pelos coelhos. E ele, ao alimentar os animais, ele não simplesmente dava alimentos. Inclusive, ele desrespeitou um dos protocolos que se tem ao lidar com animais na pesquisa, que é dar o carinho, que é dar atenção, afeto. Mas essa atitude dele acabou ajudando a demonstrar algo naquele tempo em que ainda ninguém cogitava muito o quanto o afeto, o amor, o carinho pode alterar resultados, principalmente, então, no ser humano, mas eles inicialmente constataram nos animais. Ele, por tratar bem os coelhos, por segurá-los no colo, por dar carinho a eles, dava àqueles animais uma condição melhor de resistir àquelas doenças que seriam induzidas pela alimentação que eles estavam recebendo. Nessa situação, então, ficou bem evidente que animais que eram tratados com carinho, que eram tratados ali com atenção, que eram acariciados, eles tinham uma resistência melhor a doenças que eram esperadas. Cerca de 60% dos animais eram mais resistentes à doença. E de lá para cá, muitas pesquisas confirmaram isso. E hoje é indiscutível que no tratamento de qualquer pessoa, de qualquer situação que a pessoa está se recuperando, ela receber atenção, afeto, carinho, é fundamental para a recuperação. Ela não pode ser tratada de uma forma mecanizada. Por isso que hoje até nos meios médicos, hospitalares, se leva a reflexão, a formação dos profissionais de humanizarem o atendimento. Ou seja, dar mais atenção às pessoas que estão sendo tratadas, cuidar do paciente e não da doença apenas. Esses fatos, eles nos mostram, e me ocorre na lembrança agora um outro também, de uma situação que também foi divulgada na internet há tempos atrás, de crianças que eram largadas em orfanatos, especialmente lá na China, e elas não recebiam, nos primeiros anos de vida, nenhum tipo de atenção carinhosa. Elas eram apenas alimentadas e muitas vezes de forma bem precária, eram abandonadas ali de uma forma que elas praticamente ficavam como animais numa gaiola. E essas crianças, a grande parte delas acabava morrendo realmente. Acabavam crianças se desenvolvendo muito precariamente. Esse é mais um fato, então, que corrobora essa ideia de que o amor, de que o carinho, que a atenção, ela é fundamental na vida de qualquer ser vivo. Sejam animais, sejam nós que também somos animais do ponto de vista biológico, somos todos necessitados de amor e carinho para o nosso desenvolvimento. E podemos dizer também que o amor é uma medicação capaz de curar várias das nossas doenças, não apenas físicas, mas também as nossas doenças da alma. A grande dificuldade que nós temos quando pensamos na questão do amor é quando nós pensamos que ele é algo que não nos pertence. Quando nós imaginamos que o amor não é algo que nos cabe, porque está muito além da nossa capacidade amar. Muitas vezes em função de situações diversas da vida, de frustrações, de dores, de decepções, de amarguras, nós acreditamos que o amor é algo inviável para o ser humano. E quando ouvimos tantos depoimentos, tantas notícias, tantas histórias difíceis que ocorrem no mundo todo, em tantas épocas e nos nossos dias, nós chegamos a uma conclusão pessimista sobre o ser humano, de que nós não temos amor, que nós somos incapazes de amar. Nós podemos dizer que, na verdade, aquele grande amor, aquele amor universal, nós ainda não somos de fato capazes. Mas algo desse amor já nos pertence. Porque o amor, ele está na base da nossa origem, da nossa criação. Quando nós vemos que um animal responde positivamente ao amor, ele que não tem nenhuma das ideias, ele que não tem cultura que leve-o a pensar que o amor é bom ou não, ele que não tem a condição humana de refletir sobre amor, ele apenas sente, ele apenas é alvo. E quem tem animais domésticos, ou até animais silvestres como domésticos, sabem como eles respondem positivamente ao nosso carinho. Esses seres, eles evidenciam que esse amor, esse cuidado, esse carinho que nós podemos desenvolver, ainda que de forma tão reduzida, ele evidencia a nossa própria origem, a nossa própria natureza de seres criados em função do amor desse Criador que dá origem a todas as coisas. Que o amor divino é o amor que faz em nós sentir o quanto o amor do outro é bom para nós. Porque ele está na nossa própria origem. Nós somos seres criados e cuidados, eu diria que nós somos, na verdade, seres ainda em criação, porque não atingimos tudo que nós podemos atingir, então nós podemos nos considerar ainda nas mãos de Deus. Muitos imaginam que nós tivemos uma origem e de lá para cá é tudo por conta nossa, mas não é assim. Nós não somos seres completamente autônomos. Não somos seres independentes da criação. Não somos seres independentes do conjunto. Nós dependemos ainda muito de tudo que nos cerca. E em razão disso é que nós podemos dizer, então, que nós ainda estamos na formulação, estamos ainda nas mãos de Deus. Não apenas que Ele está guiando os nossos passos, mas Ele ainda está propiciando a nós experiências para aquilo que nós um dia seremos. Seres muito diferentes do que nós somos hoje. Não outra personalidade, mas uma personalidade ampliada, expandida, capaz de compreender muitas coisas que nós ainda não compreendemos, inclusive esse amor universal, esse amor profundo. Então, quando nós negamos que nós somos capazes de amar, quando nós dizemos, eu não consigo amar tais pessoas porque elas são assim, nós estamos negando a nossa própria natureza de seres capazes de amar, porque somos seres criados com o amor divino. E somos seres criados para esse amor universal. Então, o primeiro passo para adquirirmos essa compreensão maior da vida é admitirmos que nós somos destinados a isso. Nós somos seres formados e criados para desenvolver em nós esse amor. Só que, óbvio, que nós não vamos alcançá-los ou alcançá-lo em uma única existência. É óbvio que nós não vamos ter esse sentimento amplo pela humanidade, não vamos ter esse sentimento amplo pelo mundo todo, numa única existência. Daí a razão de nós necessitarmos tantas idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material. Esse é também um dos argumentos do porquê nós necessitamos reencarnar. Porque no mundo material, confrontado pelos desafios que ele traz, nós somos forçados, até sentindo na própria pele o peso das dores, das lutas, dos sofrimentos, das decepções, nós somos forçados a reconhecer em algum momento de nossas vidas que, tendo solidariedade, tendo fraternidade, a vida se torna melhor. A vida tende a se suavizar. E desse sentimento de solidariedade, de fraternidade, é que começa a emergir aquele amor maior, aquele amor mais profundo, aquele amor capaz realmente de abranger situações cada vez mais amplas. Era aquele amor que Francisco de Assis sentia, porque ele não amava apenas as pessoas, ele amava os animais. E ele via até em coisas inanimadas, como o sol, a lua, a natureza física, ele via aquilo como objeto do amor. Mas não era o amor-apego ou o egoísmo que nos leva a desejar as coisas. Mas é aquele amor que transborda pelo todo, pela criação. Esse espírito, na sua trajetória, não conquistou essa condição de pronto. Ele, como todos os espíritos iniciam a sua evolução, conheceu o amor inicialmente por essas formas, a fraternidade, a solidariedade, o sentimento de pertencer ao conjunto. E a partir dali é que passa a desenvolver esse sentimento mais profundo. Por isso que nós não podemos negar a nós essa condição, que nós somos incapazes de amar as pessoas, a vida, o mundo, o todo. Porque quando nós negamos algo, nós estamos bloqueando aquela realização em nossa vida. Quando nós dizemos, não é para mim, de fato não é mesmo. Então nós precisamos mudar até esse conceito que nós temos sobre amor. De que talvez não consigamos hoje, mas algo nós já podemos realizar. Na sexta-feira, numa palestra, após a palestra, uma pessoa veio me perguntar assim, por que era tão difícil, né? Era tão quase impossível a gente amar o próximo. E eu expliquei que era com base nisso mesmo. É já por não acreditarmos que nós somos capazes é que nós bloqueamos. É por não admitirmos que é algo que nos pertence que nós não alcançamos. E se nós insistirmos nesse caminho, nós adquiriremos essa qualidade. Se nós realmente insistirmos em seguir o Mestre Jesus, que nos ensinou o amor, nós conseguiremos um dia alcançar isso. E há uma razão lógica para isso. Veja, não teria vindo alguém falar de amor para nós há 2000 anos atrás, se essa mensagem não fosse assimilável pelas pessoas, ainda que de número pequeno. E essa mensagem não teria triunfado no mundo, não teria ainda se tornado princípios de várias filosofias, de várias ideologias, que expressaram essa ideia do amor através da ideia de solidariedade, fraternidade, mas que na essência é a base do amor. Elas não teriam permanecido por tanto tempo e não seria hoje reconhecida pela maioria das pessoas como fundamental para a solução dos nossos problemas. Então, se já recebemos esse convite, é porque nós somos capazes de atendê-los. E nós, que nos aproximamos dessas ideias que versam sobre o amor, nós estamos aptos a ele, sim. Nós que sentimos a atração desses ensinamentos espirituais, que nos tocam o coração, que nos sensibilizam, que nos faz vibrar de uma forma diferente, quando lemos uma mensagem que fala sobre o amor e nós sentimos como eu gostaria de ser assim, ou quando nós vemos os exemplos como o do Chico Xavier, como gostaria de viver como ele viveu, com tanta renúncia, com tanto desprendimento, se nós sentimos no íntimo esse desejo de se aproximar dessa realização, é porque ele nos compete, é porque é algo que nos pertence, sim. Temos exemplo de Madre Teresa, Irmã Dulce, e tantas figuras, de tantas épocas, e pessoas que expressaram o amor, às vezes, de uma forma que nós não percebemos. Aquele que passou oculto, pesquisando, buscando a solução de problemas, sem nenhum ganho que ele teria, mas pensando no bem da coletividade. Então, essas pessoas que pensaram e idealizaram o bem, pensando nos outros, também viviam essas dimensões do amor, essas possibilidades de amar o próximo, contribuindo para o seu bem-estar. Então, quando nós nos sentimos atraídos por esses ideais, quando nós nos sentimos atraídos por essas ideias, é porque elas têm algo a nos dizer, sim, e porque nós somos capazes de assimilar algo delas. Só que nós vamos aprender e vamos assimilar esse amor e vamos desenvolver essa capacidade na medida em que nós realmente nos esforçarmos por vencer cada um dos obstáculos do dia a dia. Porque é bonito falar do amor num domingo de manhã iluminado, não está tão quente, mas é um dia alegre. É bonito falar do amor nesta reunião, em que a vibração e os pensamentos giram em torno do tema, em que temos presenças de seres aqui amorosos, nos envolvendo a todos, nos inspirando, despertando em nós o melhor de nós. Mas quando nós nos aproximamos das experiências da vida comum, do dia a dia, aí nós sentimos um agito. Mas são ali os momentos que nós poderemos desenvolver o amor. Serão nesses momentos que nós somos confrontados pelas pessoas de conduta incompatível com essas ideias que tratamos aqui, será nesse momento que nós teremos as melhores oportunidades. Por isso que é importante fixarmos essa ideia. Somos, sim, capazes de amar. Dá licença, vou sair um pouco, vou receber um tratamento que todos os trabalhadores, cada 2 meses, recebem. Se eles não me tratarem, se cuide vocês. Então, nós necessitamos, nesses momentos, recordar isso. Aquela pessoa está em nossos caminhos, está ali naquele momento da nossa vida, não para ser simplesmente um instrumento de um castigo por um erro que nós cometemos, para ser para nós um instrumento de prova, de expiação. Elas podem ser, sim, a nossa prova, a nossa expiação, mas nós temos que mudar a nossa visão sobre eles. Encará-los como seres que necessitam desse amor que nós já somos capazes de oferecer. Que nesse momento da nossa evolução será o amor paciência, o amor aceitação. Aceitar que as pessoas são imperfeitas, que elas cometem erros. Lembrando sobretudo das nossas imperfeições e dos nossos erros. O grande problema é que nós somos muito severos no julgamento à conduta dos outros. Por isso que Jesus nos recomendou, nos disse claramente, que nós tínhamos que perdoar para sermos perdoados. Porque nós temos que exercer compaixão para recebê-la. Porque o que nós mais necessitamos nos nossos dias, para superar esses embates com as pessoas, esses conflitos, para a gente deixar de ter inimigos, e as pessoas às vezes lamentam muito isso, até nas redes sociais você vê que tem pessoas que publicam excessivamente frases, pensamentos de autodefesa, reconhecendo como se ela estivesse num campo de batalha, sempre cercada por inimigos. Talvez eles existam apenas na imaginação da pessoa, porque ela em verdade lida é com pessoas tão difíceis quanto ela mesma. Não que não existam casos de pessoas que por expiação ou por prova estão sendo levadas a conviver ali com grandes desafetos do passado, um número grande de inimigos. Mas na maioria dos casos o que existe não é esse encontro. É encontro de pessoas de igual para igual. Nós talvez possamos ser as pessoas difíceis da vida deles. Por isso que mudar o conceito que nós temos sobre as pessoas, parar de classificá-las como inimigos, como adversários, é um dos caminhos para nós desenvolvermos esse sentimento de maior solidariedade, de maior fraternidade, e dessa forma irmos adquirindo esse amor, até o amor pelos inimigos de fato, como Jesus ensinou, que devíamos amar e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Feito isso, nós sentiremos o quanto a vida se torna leve, o quanto a vida melhora em qualidade, o quanto nós nos modificamos e podemos até curar doenças. Porque também está mais do que demonstrado, está mais do que comprovado, de que sentimentos como raiva, rancor, mágoas, desejo de vingança, são sentimentos que nos fazem adoecer fisicamente. O corpo sente, há explicações até com base em neurotransmissores que são liberados nos momentos dessas emoções muito fortes, que provocam realmente alterações. Quem no momento de raiva já não sentiu dor de estômago? Quem em momentos de grande desgaste no embate com alguém, seja numa discussão, numa disputa, qualquer que seja, não se sentiu dolorido depois? Então, buscar esse entendimento da vida é trazer o bem para nós mesmos. É buscar a cura para nós mesmos de muitas doenças. Várias linhas de pesquisa e várias áreas de terapia já evidenciaram isso. Ao tratar as pessoas, ao buscar ali a causa das doenças, viram que foram nos conflitos que ela desenvolvia com outras pessoas que surgiam essas enfermidades, que traziam a essas pessoas ali todo aquele estado perturbador. Por isso que se nós identificarmos hoje em nós esses estados emocionais, esses estados infelizes de raiva, mágoa, ressentimento, nós continuaremos adoecendo, nós continuaremos enfermos. E para muitos, esses momentos, essas emoções conturbadas, elas são a porta de influências espirituais profundamente negativas. Porque é aí sim que grandes adversários do passado, que chamamos genericamente de obsessores, passam a nos influenciar. Tem pessoas que muitas vezes questionam assim essa ideia de existência de obsessores. Ah, mas isso iria contra a lei de Deus, deixar que um inimigo do passado me atingisse. Mas veja, não é a lei divina que permite que ele nos atinja. Somos nós mesmos que, pelo pensamento em desequilíbrio, em desarmonia, atraímos a influência deles. Porque na vida espiritual ou material, tudo é regido por essa lei de afinidade. Nesse caso, os semelhantes se atraem. Se eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho ressentimento, eu atraio para a minha vida espíritos que sentem essas emoções. Eu atraio para a minha vida seres que desejam isso. Por isso que quem quer se libertar, quem quer sentir uma vida melhor, seja física, seja espiritual, quem quer ter paz de espírito, quem quer dormir bem à noite, lute para vencer as suas indisposições com o próximo. Perdoe. Muitos dizem que perdoar é esquecer, mas tem coisas que a gente não esquece. Tem agressões que nos marcam tão profundamente e nós não esquecemos. O esquecer não é esquecer para sempre. É esquecer no dia a dia. É esquecer na vida. É não retomar a todo momento aquelas situações tristes que as pessoas nos criaram. É evitar que o nosso pensamento traga aquela experiência novamente à nossa tela mental e façamos reviver tudo aquilo. É ocuparmos a nossa mente com outras ideias, dando outros significados para aquilo que as pessoas fizeram. Porque na maioria das vezes, em função do nosso ego, do nosso sentimento exacerbado de superioridade, de acreditarmos que nós somos melhores que as outras pessoas, de acharmos que somos superiores, nós somos levados a entender que uma simples ofensa foi uma falta muito grave. Aquela pessoa merece um retorno, um revide, numa proporção descomunal. E nós colocamos toda a nossa força nisso, porque nós achamos que fomos profundamente ofendidos por ela. Nós precisamos ressignificar isso, dar um novo significado. Encarar que aquela pessoa é um enfermo da alma. Encarar que aquela pessoa é alguém perturbado mesmo. E um doente, um perturbado, não merece de nós sentimentos de ódio, de rancor. Quem, visitando um hospício ou um sanatório, onde há pessoas em profundo desequilíbrio mental, vai levar em conta uma agressão vindo daquela pessoa? Ninguém que foi lá pensando que vai encontrar pessoas em desequilíbrio, que são doentes, ninguém vai tomar aquilo como uma ofensa pessoal. Vai entender que se trata de uma expressão de um ser em profundo desequilíbrio. Agora, quem disse que os desequilibrados estão apenas nos hospitais psiquiátricos? Eles estão por aí, mesmo porque mudou essa forma de tratá-los. Hoje, dificilmente se interna alguém por algum tipo de distúrbio de natureza mental, só em casos mais graves mesmo. Mas nós estamos lidando no dia a dia com pessoas que são permanentemente desequilibrados mentais ou são temporariamente. E quando nós analisamos isso, nós percebemos que às vezes nós somos desses últimos também. Às vezes nós somos os desequilibrados mentais do dia, que vai trazer dor e sofrimento a outras pessoas. Porque temos reações que muitas vezes, quando nós até analisamos, pensamos, nós vemos, puxa, não precisava ter feito isso. Não precisava ter chegado nesse ponto com a pessoa. Não precisava ter gritado tanto naquele momento. Não precisava ter xingado. Não precisava ter feito aquilo que feriu, que magoou, que prejudicou outra pessoa. E sendo honestos, todos nós, em algum momento da vida, cometemos esses atos. Em algum momento da vida, nós ferimos as pessoas e passamos para elas a ideia de que nós éramos seus inimigos, seus adversários. E na verdade, éramos apenas temporariamente pessoas fora de si, temporariamente perturbados. E nem por isso nós achamos que devemos ser o alvo da raiva, do rancor, do ressentimento das outras pessoas. Então passemos a encarar as pessoas que nos prejudicam, que nos atrapalham, as pessoas que estão no dia a dia, às vezes, criando situações perturbadoras. Pensemos que eles são seres, assim como aquele cão abandonado, profundamente enraivecido, que com o amor se transformou. Pensemos que essas pessoas são aquelas que, sendo perdoadas, desculpadas, toleradas, podem se tornar nossos amigos, podem se tornar nossos irmãos nessa caminhada. Porque quando nós passamos a ver dessa forma, é mais fácil a gente superar esses momentos. E é nesse processo que nós vamos desenvolvendo o amor. Nós não vamos amar as pessoas de pronto, sem antes aprender a perdoá-las, sem antes aprender a tolerá-las, sem antes aprender a aceitar a imperfeição humana, assim como nós esperamos que nos aceitem também. Nós não alcançaremos esse grande amor universal sem antes aprendermos a viver como irmãos. E essa figura dos irmãos, ela é muito ilustrativa. Nós, independente da família que nós cresçamos, quando nós temos ali irmãos ou outros que nós temos que disputar, que nós temos que aprender a conviver, já é o primeiro ensaio da vida para que aprendamos a respeitar as imperfeições do outro, aceitando-as. Porque ali nós somos obrigados a aprender a dividir atenção, a dividir objetos, a dividir o carinho. Nós somos obrigados a aprender a respeitar as diferenças de cada um. E ainda assim, nossos pais nos estimulam. Abraça seu irmão, beija sua irmã. Não vai ficar assim. Porque é ali a vida nos ensinando uma experiência que nós teremos que levar por toda ela. Que para viver pacificamente com as pessoas, nós precisamos tolerar as suas imperfeições. E não vê-los como inimigos. E não vê-los como adversários apenas. Não vê-los como criaturas maldosas. Mas como criaturas que num momento foram infelizes. E quando nós somos bem orientados e temos boa vontade, aquelas rivalidades, aquelas imperfeições da nossa infância, elas vão desaparecendo. E aí nós passamos a ter um sentimento de fraternidade, um sentimento fraternal em relação aos nossos irmãos. Essa é a demonstração, é a comprovação que nós temos para este fato. Se nós aprendemos a viver fraternalmente uns com os outros, nós desenvolveremos esse amor universal. É que para que isso aconteça de fato, tem que ter empenho de nossa parte. Nós temos que acreditar nessa ideia. Nós temos que viver acreditando nesse princípio e não mudando esse conceito ao longo da vida como às vezes fazemos. Porque às vezes, ao colhermos sucessivas decepções com as pessoas, nós nos fechamos para o mundo. Nós passamos a acreditar que ninguém é digno de confiança, que só os mais próximos merecem o nosso verdadeiro amor, a nossa verdadeira atenção. E nós fechamos a nossa vida para essa possibilidade de progresso. Então, se quisermos realmente desenvolver, se quisermos realmente alcançar esse amor universal, precisamos, desde já, acreditar que é possível para nós o amor, sim. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos da lei de Deus, porque naquela época pensava-se muito na lei divina como sendo ali os 10 mandamentos, perguntaram para ele isso. E aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, sobre todas as coisas. Jesus estava dando uma mensagem que era profundamente abstrata para as pessoas, porque amar a Deus, que está num plano que para nós é tão difícil entender ainda, era algo difícil para aquelas mentes entenderem o que seria amar a Deus. Mas ele já deixava claro que amar a Deus é algo que transcende as coisas materiais, porque era amar acima de todas as coisas. Coisas são objetos, são bens, são coisas materiais. Mas Jesus, sabendo que naquele tempo as pessoas não entenderiam o que é amar a Deus acima de todas as coisas, ele diz o segundo ensinamento, que é semelhante ao primeiro: e ao próximo como a ti mesmo. Então ele já estava dando o sentido mais abstrato, mais profundo do ensinamento, que é o amor a Deus. Mas ele estava mostrando que para nós que somos ainda criaturas imperfeitas, estamos ainda aprendendo muitas coisas, que ainda estamos evoluindo, que um dia vamos entender o que é amar a Deus, que nós tínhamos que começar amando o próximo. É amando as pessoas. É respeitando as pessoas. É na nossa convivência que nós vamos encontrar Deus. É no outro que nós vamos aprender a amar a Deus. Por isso que o amor é tão fundamental. O desenvolvimento do amor é a volta à nossa origem. É a volta a Deus. Aprender a amar a humanidade é o nosso grande retorno à nossa origem. É a nossa grande união com Deus. Por isso que se nós quisermos realmente tornar a nossa vida melhor, mais feliz, se quisermos tornar a nossa vida com mais significado, nós precisamos desenvolver tudo isso que nós falamos nesta manhã para alcançar esse amor. Aí sim nós estaremos plenos de felicidade, de paz, de harmonia, nós sentiremos a vida leve e sentiremos que o bem, ele de fato existe. Ele existe quando nós amamos uns aos outros. Então que Jesus nos abençoe a todos, que esse mestre admirável nos inspire, nos ampare nesse caminho que é muito desafiador, mas que é o nosso caminho. Nós fomos criados para o amor. Muito obrigado.